E o 5972, autorizado decolagem, pistão no zero, vento 110 graus, 9 nós. Autorizado decolagem, 5972. Aí, Gol 1134 para táxi com 165 a bordo, alternando Salvador, autonomia 2 horas 15 minutos. Táxi à direita via Índia, no ponto de espera, chame pronto para decolagem. Direita Índia, chamada pronto, no ponto de espera, Gol 1134. Autorizado Aracaju no 90 via Whisky 33, subida Conde, curva esquerda, pista 10, códigos 0222 e o controle em 120.8. Aguarde para o cotejamento. Pronto, Gol 1134. Ali mantém 1134. Ali mantém 1134. Rio 5972, decola 49, controle Salvador, 120, decimal 8, continua 50. 208. Chaneme 224, potente por gentileza. Nativo autorizado 90, 836, decola da ponte, primeira sua esquerda, 90222, 208. Correto, chame para posicionamento, 224. Para posicionamento, 224. Chaneme 320. Após 2000, 3 2000, 3 direto após 2000, 597, 2000. Decola 52, chame controle 908. 908, Gol 1934. Passou ali, Gol 1934. Gol 1934, contato com a decolagem, 6.350, você é da PUCA. 6.0, sai da PUCA, Gol 1934. Obrigado.

Next approved via 219 Ninja, on holding point, contact this frequency for departure. 8-4-1, 10-1-0, 1-1-1-5. GV774, chamo o controle em linha 18120, vítima 1, solicite diretamente este controle. Linha 212, solo a 01, libere a direita, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette pro 07, 6212, obrigado, na boa. Delta 478, clear line at center, cost runway 10, the wind is 100 degrees 6, 6 knots. I'm not at the cost of 10, 47. Foi o meu freio, obrigado, minha 212. 4738, decor airborne AF05, contact elevator departure control 1208. 4048, elevator 4738. Is a contact on the path to altitude level 370 via Momo departure. 370 via Momo departure and change flight direct to Fuji. Fly direct Kogaboot. Order flight direct to Kogaboot, entry 4738. Bom, Zeta Zero, despertador de Opeso, ajuste 09, autorizado o Yeletaxi da Tupelo, velho, só estabilizado. 2019, frente, amarelo, estabilizado, 098. 2. Unimed 2 com plano para Bacaxiri? Afirmativo. Autorizado para rota Bacaxiri, nível de voo 260, rota do plano Pêndulo 10, Sierra Charlie Bravo, Upper Alpha 310, Charlie Tango Bravo. A subida será São João, Leda, Motiva. Primeira curva à direita após a decolagem, pista 17. Confirma para decolar da 17? Então está autorizado Bacaxiri pela Pêndulo 10, que é Sorocaba, Upper Alpha 310, Curitiba. E nível 260, Azul Leda, ótima decola da 17 no Unimed 2. Unimed 2, o código transponder é o 5070 e tem livre acionamento, só vou pedir uma gentileza para a senhora entrar em contato junto à sala IS, porque parece que precisou de algum número, acho que do número do registro do senhor que faltou preencher o plano. Mas já está livre acionamento, chame para o táxi Unimed 2. Firma aqui 5070 transponder, eu já passei uma DNA, já passei faltando o registro da aeronave. Eu vou levar mais uns 15 minutos para acionamento aí. Ok, chama para acionamento Unimed 2, só confirmando o transporte de tempo. Isso, transporte de tempo, obrigado. Final e baixo lado, 1098. Pouso autorizado, pista 10, vento 110 graus 79. Livre, pouso 10098. É 3152, eu sempre te contando, você vai chegar da bomba de ônibus para o nível de voo 050. Quanto tempo você dá a chegada, então, 3152? Pula 098 no solo 105, autorizado táxi para o pátio 1, na minha escuta via táxi Eco, táxi Alfa Juliette, portão 02, na minha escuta até o 4. Quebec para 02, ou 09. Corrigidos para 2000 pés, o ajuste unizado norte, autoridade de aliança que será que temos zero, ponto estabilizado. Brasil, Fortaleza, Brasil, 3052, 3152. Pode uma dona? Negativo, Matheus Peixoto. É, só confirmando a gente é número 1, é isso? Afirmo. Tá, ok. Estacionamento Jean 6224, portão 4. Jean 624, autorizados. Ah, eu vou chamar lá. Autorizado acionamento, chama para o táxi, Unimed 2. Chama o táxi. Oceano 6074, mantendo o 060, prosseguir inteiro. Oceano 6024, para 3000 pés, o ajuste no 019. Deixa 3000 pés, no 019, Oceano 6024. Passo 6224, 160 a bordo, 3 horas de autonomia, Terra Salvador. Passo direito via Índia, ponto de espera, chame nessa frequência para decolagem. Via Índia, chame nessa frequência para decolagem, 6224. Bom, reposto pelo ponto 10 de cima. Quando o Bonelli identificou, era um ponto de alta. Deixa para o nível de voo 070, para fazer 2224. 070, está uma operação recomendada, pode manter 250. 250, 2224. Presente. Controle 4 pode voar a duna da presença? Negativo, tráfego se propõe, a gente passa a duna nesse momento, mas eu preciso. Mantenha bem firme, exército 74. Essa é 2 Gil César, autorizado em alerta 68, pistão 0, reforçará estabilizado em alerta 74. O chamado é 258, pistão 0050. Pistão 0050. Autorizada até Taxi Oscar, chame na Taxi Oscar para ingresso. Taxi Oscar, chama para ingresso. Serei 2224? Escuta, prossiga. Vou direto o táxi. Táxi 2224. Ali mantém o Unimed 2, aguardando autorização de decolagem. Oi, Salvador, chama 6224. Posso esperar da aeronave para decolagem e usar o cronômetro na curta. Chama 6224, após a aeronave na curtíssima, ali mantém. A aeronave final, ali mantém a aeronave, chama 6224. Chamando 58, do sistema 2013, o ajuste no 099, vou fazer o IMF que eu dou no 0 e faço subilizar. 2, atenta possível esteira do tráfego de autorizado decolagem, pistão no zero, vento 110 graus 7 nós. Solo ao 32, libera direita, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, 3152. Chamando 074, torre, pena, boa noite, esse mono 5. Boa noite, mono 5, a torre, chamando 074, boa noite. Unimed 2, decola 3-2, controle Salvador, 120-8. 208, boa noite. Ok, Santana, IMEA 224, autorizado decolagem pista 10, vento 110 graus 7 nós. Decolagem pista 10, Santana, IMEA 224. Na 674, continua a aproximação, aguardando apenas a rolagem do tráfego da companhia. Agora avistarei na 674. 198, número 2, Copa Guarda. Os quatro ali para ver se tem, ó. Oito, no salto 39, autorizar ataque para Pátio 1, no Alfa Juliette, portão 01. Alfa Juliette, posição 01, Pátio 1, Fernanda 58. No 354.4. Aceito, 354.4. No 354, autorizado Salvador para Serra Bravo, Alfa Romeo, e o ISC 33, e o Jusão autorizado 230. Sai da Puca, Jamo, Aru. Decolta pistola 0 com primeira curva à esquerda. Transponder 5133 no controle Salvador, opera na frequência 120.80. Está autorizado Salvador para a Caju, autorizando ISC 33, 230. Itapuca, Jamu, Aru, ISC decolar 0, nosso da esquerda, responder 5133. Controle 1-2-0-1-8-0. Gol 1-3-5-4, cotejamento está correto, questão 09, está metrônico. 1-0-9-8, faz cópia. 1-4-0-9-8. 1-0-9-8, autorizado Salvador para Serra Bravo, Serra Golf, Viuiz, UPZU 1-0, UPZU 1-0, rota, livro de voo autorizado 3-7-0. Saída Puca, Jamo, Vipar, decola pistola 0 com a primeira curva à esquerda. Transponder 5126, controle Salvador, opera na frequência 120.80. Sente autorizado para São Gonçalo, nível 370, Peslu 10. Decola na Puca, Jamo, transição Vipar, primeira curva à esquerda, 5126, transponder 120.8, é o controle. Voo 1098. Voo 1098, cotejamento está correto, posição 02, chame pronto. A ver. Salvador, boa noite, 2224, passa ali. Passaria 2224, boa noite, trato avistado, autorizado por pistola 0, vento 100 graus, 07 nós, ajuste de altímetro, 10 no nosso. Sério, repouso, 2224, passa ali. 3398, deixa para 2000 pés, o ajuste 019, após o tapo da dona, apesar de ele ser estabilizado, o tapo estabilizado. Repórter estabilizado, 10119, tá? 3398. Para terminado, só no controle Aracaju na frequência 120 do Smoke 3. 203, boa. 1 e Alfa Juliet remota 12 do Pátio 1. Para o Pátio 1, o passareiro 224 está lá na sua escuta e Alfa. Salvador. Realizado 3398. 3-3-3-9-8, sur 1-1-8-9-5. Obrigado, 3-3-9-8.